ar mais um campeão de audiência. Programa Livre. 102 apresenta O Rebu. Oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Boa tarde, ouvinte da 102. Está começando o seu Rebu dessa sexta-feira, o dia mais feliz do mundo, que é o meu fim de semana. Boa tarde, Flávio Santana, garoto enxaqueca. De volta aos microfones, Luiz Chiqueca, porque geralmente você fala um pouco, polemiza e depois você toma um gancho, é isso? Mais ou menos isso que funciona. Olha, quando vocês comprarem uma cadeira decente pra um cara que tem 140 quilos sentar... Tamo junto. Tá, vai dar certo. Tá certo. Porra, não dá. Eu fico sentado um pouco aqui, começa a doer as costas, tem que levantar. Entendi. Precisa falar com aquele aí, cara. Aí eu já vou ali pro Rádio City e comer uma coxinha. Lá é mais confortável. É. R. Fortes, você está de volta. Dois dias distante, o que eu recebi de mensagem de ouvinte perguntando: tá tudo bem com R? Tá tudo bem com R? Que o pessoal achou que eu já tinha ido. Dois dias de ausência, né? Não é viagem. É algum problema que aconteceu. Eu combinei com você isso aí, sem problema. Bem-vindo de volta. O R chegou aqui hoje, tá no jornal A Tribuna aqui em cima. Qual a primeira coisa que ele foi ver? Não sei, classificado. A necrologia, lógico. Já foi lá. Direto a necrologia. Ver qual amigo que morreu. De plano. Outro não tinha nenhuma alegria. Hoje não tem nenhuma alegria, não. Nem, não morreu nenhum amigo seu, não? Não. Nem conhecido, né? Tem alguns que você fica feliz quando lógico, vai. Lógico, pô. Aquela é uma coluna que de vez em quando dá cada alegria pra você, rapaz. Tá certo, então. A única coisa chata é que às vezes eu não sei na hora, não dá pra ir lá pegar na alça. Porque aí quando tu pega na alça, você tira um sarro, né? Já foi, hein, ô palhaço. Mas e falando em alegria, Refato, você sabe que hoje, dia 20 de março de 2015, é pela ONU o Dia Internacional da Felicidade. Não me diga. Olha que brincadeira, cara, felicidade. Cidade é nos Estados Unidos. Vai na África pra ver se o pessoal tá feliz. Pois é, vai lá. Tranquilo, né? A ONU criar um dia da felicidade. Olha se eles estão felizes mesmo, né? Vai lá. E hoje também é o Dia Nacional da Agricultura. Então, você, nobre ouvinte, não deixe de dar uma regada na horta da sua mulher. Isso. Né? Pra comemorar esse dia, né? Porque às vezes a gente esquece, tem um motivo aí, né, Refortes? Quando você esquece, alguém lembra. Sempre tem, né? Esse aqui é o perigo. Aliás, você falou, lembrei. Rapaz, o que me ligou, eu não estava aqui, mas ligaram no mínimo 3 pessoas e uma mandou um recado. Da Sandália 46. Mandou da música? Foi ontem. Nossa, os caras vibraram. E eu consegui ouvir um pedaço, né? Que troço aí, peguei. Sensacional. Gravaram isso, até um pedacinho. É o Dívida então, Terminal o nome dessa banda. Tem uma outra música hoje. Estão querendo saber de quem foi, quem gravou, onde é que tem pra achar. Eu tenho posto, tá? Todas essas músicas estão na página do Rebu. Então no tá Facebook. Bom, vou avisar. Tem a página da 102, que é o Mundo Bonitinho, né? Da rádio. E tem a Deep Web da 102, que é a página do Rebu. Onde estão todas essas músicas que a gente tem reproduzido aqui no Rebu agora, dessa banda Dívida Terminal, que tá fazendo muito sucesso, o pessoal tem gostado Sandália bastante. Sandália 46, pelo tamanho do pé, olha o estrago. Hoje a gente vai trocar fez a terceira música. Ontem foi a Sandália 46, anteontem o Melô do filho do garoto Chaqueca, né, que nós trocamos aqui, e hoje vocês vão ver uma música de amor que eu trago aqui pra vocês. Mas preste atenção, garoto Chaqueca, R. Fortes, olha que surpreendente, alguém está muito triste. Justiça de São Paulo exclui Suzane von Richthofen da herança dos pais. Não. Mas é o mínimo que tinha que acontecer, né? Presta atenção. A Justiça de São Paulo determinou que a herança da família von Richthofen seja entregue apenas ao irmão de Suzane. O juiz considerou, na sentença final, excluindo Suzane da partilha dos bens, por considerá-la indigna. Indigna não, assassina o nome, assassina, né? Lógico. Mas já imaginou se ela recebe? É um patrimônio de 3 milhões de reais. Tem um bom dinheiro. Os pais tinham um bom dinheiro. Tô surpreso com a justiça. Surpreendente, não, cara? Não, é o mínimo. Surpreso, não. Eu só vejo razão, né? Por que que vão matar o pai, a mãe? Sabe por que eu tô surpreso? Cabe recurso. Ela ainda tem chance. Mas eu acho que ela não tá tão chateada assim, porque a herança é de 3 milhões. E sabe quanto que ela recebeu pra dar entrevista no programa do Gugu? Ele nega. Ela recebeu 2 milhões de cachê pra dar entrevista. Mesmo? Exatamente. Poxa, o Gugu nega. O Gugu é um câncer da televisão, vamos combinar, né, gente? Mas peraí, ganhar 2 milhões pra dar uma entrevista? Exatamente. É o que toda a mídia tem divulgado. Mas será que esse programa, eu nunca assisti essa porcaria, mas será que esse programa fatura pra pagar isso? Cláudio, não sei, né? Entrevistando o goleiro Bruno, que é coisa mais catastrófica do que isso, barrou a Globo o tempo inteiro. Bateu a Globo. O tempo inteiro. Entendi. Quer dizer. E na entrevista dela também. O nosso. Na dela eu não tinha ouvido falar. Na do Groleiro Bruno. Tu quer uma coisa mais triste do que deve isso? Deve ter dado cachê pro cara também, com certeza. Mas olha, lógico, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei, não. Tudo bem, pode ter dado mais audiência que a Globo. Porque a Globo também não tá dando audiência quase nenhuma. Isso é fato. Né? Isso é fato. Então, tá, pô, todos os programas estão caindo pra caramba. Muito. Então, quer dizer, bater a Globo também não é nenhum milagre. Mas né? bater com essa matéria, tem essa paciência, por isso é o fim da picada. Mas absurdo é pagar cachê, não, né? Isso que é o pior. Isso não é absurdo. Veja bem, porque quando se trata de negócio, os caras tiram a moral sim, fora da negociação. O que interessa é ganhar. Porque ganhando, fatura. Vai ter anunciantes, todo mundo vai querer, né? Qual será agora a próxima desgraça que ele vai apresentar com honras e méritos? Vai ser entrevista com o vereador. Ah, desculpa. O Gugu nega, mas um cara não tem muita credibilidade. Ele fez entrevista com falsos membros do PCC. Então, aí entra aquele negócio dos valores, né? Eu acho engraçado e louco a pessoa que anuncia. Não é? Um programa que tem essa matéria. É verdade. Né? Seja quem for, eu acho isso sem noção nenhuma. Ah, sem noção. Não tem, né? Não esse tem esse mais. É o termo, sem noção. Mas tá dando o ibope, porque nós estamos falando da besta aí. E é aquilo que eu questionei ontem, quando eu tinha aqui. O problema qual que é? Não sei se é o Gugu que está errado ou o público que assiste, porque a audiência teve. Né? Então ele está entregando aquilo que o povo talvez queira consumir. Isso, e nós estamos divulgando. Ah, sim, porque é um programa excelente, né? Mas então a gente tem que divulgar as coisas boas. Nós não deixamos de divulgar na patada, né? Na patada. Dura nas quatro. Fazendo amizade. O Rebu é um programa pra fazer amigos. É um negócio. Quantos amigos você fez desde que eu tô perdendo? A minha página tem umas 10 discutidas por dia. É impressionante. Ah, não, é reacionário, não sabia. Achava que era só comediante, não, ele é reaça. É de extrema direita. Reaça? O que é reaça? Reacionário. Não, o que é isso? Pessoas que. Conservadores. Conservadores. Que querem a volta de uma ditadura, que querem a volta dos valores. Reacionário. É isso aí. Pessoas que são contra esses. Se acham progressistas. Então, quem é contra isso é reacionário. Então, eu sou reacionário. Só eles que estão certos. E aqui entre nós, hein, tem alguns que deixaram de falar comigo. É uma alegria tão grande quanto essa de ler o Necrologia e encontrar eu lembro de um que chamava a gente reacionário, coitado, morreu. Morreu? Olha só. Meu Deus, tinha um amigo nosso aqui. Eu gostava. É uma delícia dele. Rogar a praga. Mas ele chamava a gente reacionário e falava mal, coitado, morreu. Não fala mais, isso que é importante, né? Parou de falar. E eu não sei se vocês viram ontem na cidade de Cubatão. Era um DJ. Um caminhão. Opa, acho que eu sei quem é. Mas melhor não falar, pra não fazer outros deixa inimigos. Lá, um caminhão de refrigerante foi roubado com 135 garrafas de refrigerante. Só por que, que eu estou comentando isso, cara? Talvez o PCC queira dar uma festinha na Baixada. Então o Box 30 tem que ficar ligado, porque as coxinhas são deliciosas, eles devem estar no foco. Né? Então fique ligado. Já tem o refri. Falta agora os salgadinhos. Tem que ver o que vem aí pela frente. Não sei, né? E olha essa daqui. Silvio Santos continua sendo um dos caras mais geniais da televisão. Ele tava fazendo, o programa vai ao ar só neste domingo, mas a gravação foi ontem, e nessa gravação ele tava lá entrevistando, ó que bacana, o Faxinildo do programa do Ratinho e a Stephanie Absoluta, não sei quem é, acho que toma vodka, menina, não tem esse nome, mas enfim, início dessa entrevista, nessa conversa, ele perguntou pra essa Stephanie se ela queria pra onde ela acha que ela vai no dia que ela partir, ela falou, ah, eu vou pro céu, e Silvio Santos respondeu, ah, tem muita frescura no céu, eu gosto de lugares mais quentes. Olha que gênio, cara, o apresentador se divertiu com seus convidados na gravação, e ainda ele mandou assim, ó, ah, eu adoro a Deus, mas se eu continuar me comportando como eu estou me comportando, eu vou me ferrar, não vou nem pra cima e perco minha mulher. E aí ele tá descontrolado, é falta de remédio, eu acho, do Silvio. E daí ele mandou... Mas todo mundo gosta dele, né? Ao contrário desses outros apresentadores. Ele é um gênio, porque daí ainda pegou Ellen Ganzaroli, que é R. Ford, conhece muito bem. Nada como ficar velho, né? Quando você fica velho... Eu já descobri isso também. É engraçado, cara, quando eu falo alguma besteira aqui, os caras aí vem o censor, fala qualquer coisa. Oh, esse aí é o cara. Falou a mesma coisa. Mas ele virou genial, você. É mais ou menos assim. Mas daí ele deu essa daí, que ele prefere lugares mais quentes, ainda mandou, ó. Eu só aceito aqui no meu programa Ellen Ganzaroles. Aliás, Ellen, está na hora de você fazer um novo ensaio. Talvez só pra mim. E ele mandou, eu ainda quero ter que todo o meu balé seja composto de Ellen Ganzaroles. Tá na hora de você fazer filhos. Eu tô aqui. Olha isso daí, cara. Qualquer outra pessoa que faz, dá sério. A Ellen ria. Você sabe que essa atitude dele, o que tá dando, o que tá bombando pra ver o programa na hora do Ellen, até as mulheres que odiavam a Ellen Ganzaroles estão assistindo agora. Impressionante. Do Silvio Santos. Por causa de ver aquilo que você falou. As bobagens que ele fala, como se ele fosse um conquistador. Então ele tá nessa aí e tá. Todo mundo vê, pô. É impressionante. É legal. Fantástico. Silvio Santos é legal. Silvio Santos é um cara legal. É um cara que eu gosto, tem uma história legal na televisão. E concordo muito com o garoto de Chaqueca. Você vai ficando velho, você pode falar o que você bem entende. É verdade. Qualquer outra pessoa, se você estivesse falando que foi Silvio Santos, o Fausto Silva que falou isso, já ia desandar totalmente. Mas o Silvio pode. E essa Ellen Ganzaroles. Imagina se Luciano Huck fala, coitado. Meu Deus, eu não vou falar do Luciano Huck, que eu falei a última vez. Deu problema aqui. Qualquer coisa que ele fala, já dá um cacete nele. Impressionante. E aliás, agora ele vai ter programa junto com a Angélica nos sábados. Vão unir o casal. Vão separar? Não pode mais separar. Agora foi legal aquela cena da Angélica na faculdade. Vocês viram no YouTube? Não vi. Pô, a Angélica foi fazer um programa lá numa faculdade dessas aí. Saiu de lá, vai, sai daqui, sua. Sei lá porque xingaram ela. Caramba! Também. Ah, agora eu entendi o programa. Quando ele falou Rangélico fazer programa na faculdade, eu entendi outra coisa. Outra conotação. Olha só, Flávio Santana, eu trouxe aqui, a gente reproduziu nessa semana, com grande sucesso, Justo Veríssimo, aquele político que adora os pobres, na verdade, foi um sucesso aqui no Rebu. E aí eu fui atrás de um áudio onde Justo Veríssimo, esse político de nobre reputação e caráter, ele resolve ir na igreja se confessar. Confessar seus pecados. E é isso que você, não acredito, ouve do Rebu. Ouve agora. Ô, Rebu. Nome do... Como é que eu não me lembro mais? Nome do padre. Louvado seja Deus. Meu filho, você tem pecado? Seu padre, eu tirei uma radiografia do pulmão, o médico mandou pra NASA. Considerou aquilo o mapa do inferno. Eu tô preto de pecar. E você pensa em Deus? Não, eu só penso em dólar. Sim, mas fora dinheiro, em que mais o senhor pensa? Em matar pobre. De pobre eu só quero voto. Mas eu soube que através de um projeto seu, o governo liberou verba para a construção de 500 abrigos para 500 famílias. As casas populares já foram feitas? Não foram e nem serão. Eu optei pelo prático. Em vez de 500 casas, mandei fazer uma. E cabem todos? Todos. Lá em casa somos só 5. Você fez uma casa para você? E os pobres? Estão morrendo. Mas demoram que dão. De volta com o Rebu, Flávio Santana, garoto Chaqueca, R. Fortes. Uma ouvinte aqui no nosso break mandou uma mensagem aqui, ó. Ela não sei o nome dela, mas ela mandou aqui, ó. Boa tarde, acabo de passar na Concha Acústica e tinha uma faixa Projeto Coxinha. Alguém sabe o que é? Eu não sei, estão querendo comer a gente agora? Será que é isso? Deve ser alguma nova quiosque, um novo ela quiosque. Ainda colocou, será que é alguma coisa para apoiar os coxinhas? E ela ainda conclui. Coxinha, mas coxinha é os petistas, pô. Porra, eu não como coxinha, eu só como estrogonofe, camarão, lagosta. Filé mignon. Porra, coxinha é os petistas vermelhinhos lá. E ela conclui, ó. Pois é só você ser contra tudo que está errado para passar a ser chamado de coxinha e não trabalhador que discorda de tudo que está errado nesse país. Fala em coxinha, tinha um anúncio na Tribuna hoje. Dá pra você ler o anúncio da Tribuna? Eu juro que eu não entendi. Uma avisar. Não, mas eu não entendi. Vou até tirar o fundo. Eu acho gozado. Lê aí. Você tá com óculos. Lê você. Vocês bobearam fácil. Ah. Trata-se de um anúncio da Associação Cultural. Não, é verdade isso. Você pega o jornal A Tribuna de hoje, tem um anúncio em vermelho. Em vermelho. Que página que é? Não tem engano. Que página que é? Vê o número da página, hein? A4. A4. Caderno principal do jornal. Associação Cultural José Martí, que é um dos comunas lá da... Convida para o ato de solidariedade. A quem? A quem? Ao povo. Ao povo. E ao governo da Venezuela. Que isso? Frente à agressão imperialista. Uma presença do cônsul-geral, senhor Robert Torrealba. Hoje, às 19 horas, na rua Joaquim Távora, 217. É bom o ouvinte que quiser fazer essa homenagem ao governo da Venezuela levar papel higiênico, que eles estão precisando muito. Caramba, mas nem arroz, saber que aqui em feijão. Santos. Não, sempre tem uns vermelhinhos, né? Isso caramba, é lamentável. Coisa absurda isso, ao governo da Venezuela. Não esqueçam de levar papel higiênico. Aqui em Santos, fazendo homenagem ao governo da Venezuela. Mas será que vai ter algum não, cara? Solidariedade! Os caras estão baixando o malho, prendendo o negro sem mandado, encarcerando, batendo, espancando, e eles vão fazer solidariedade ao governo. Vão fazer um movimento de solidariedade ao governo. Frango, é bom o pessoal lá, ué, leva um pouco de papel higiênico, entrega pra eles, ovos, que lá tá faltando. É inacreditável que o ridículo, as pessoas não têm senso de ridículo. Flávio, vou repetir o que você disse logo na entrada do nosso programa sobre outro assunto. Associação. É sem onde noção. É que vai ser isso? Eu tenho que ir lá ver sem isso aqui. Noção. É hoje isso? Agora. Hoje, 19 horas. Onde na Joaquim Távora? É, leva umas coxinhas pra eles mandarem pra lá, mas não mas pode que estraga. Que isso? E olha só, agora deixa eu ver aqui. O ouvinte Robson da Vila Belmiro já respondeu aqui, já corrigiu. Ele falou: ó, não é projeto coxinha, e sim projeto conchinha. Ah, conchinha. É um projeto para as crianças. Então, tava tão bom. Bora numa clínica oftalmológica, fazer um ajuste. Pô, tava tão legal o projeto coxinha, pô. É voltado para as crianças. Ah, desde projeto que essas crianças conchinha. Falem baixo, né? Porque 85 decibéis, as crianças que não gritem. Vê se para de fazer onda e explica pro ouvinte que foi de propósito. Não, pior que não foi. Pior que não foi. Projeto conchinha, então. Conchinha. Tá feita a correção, ok? As coxinhas, aproveita e leva lá pro José Martí, que eles estão precisando. Verdade, olha só, passou o primeiro bloco e não deu tempo. Pensamento do dia, Fábio Santana, preciso de vinheta. Nossa, o pensamento do dia. Nobre ouvinte, reflita sobre isso. Por que em todos os bancos eles amarram as canetas no balcão? Se confiamos aos bancos o nosso dinheiro, eles poderiam confiar ao menos suas canetas para nós. Reflita sobre isso, né? Não tem todo sentido. A gente deixa todo nosso dinheiro lá. E a caneta não, vai que eles pegam minha caneta. É esquisito isso. Eu acho que é por isso que os bandidos estão usando explosiva para levar a caneta. Pode ser que seja isso. Caneta, faz que, sentido. Esse país é... Aliás, comentei realmente. Aqui no Rebu de ontem, você viu? Em São Paulo, apreenderam um carregamento de 13 toneladas e meia de explosivo. Que uns eu tinha comprar visto no noticiário. Por 500 mil reais. Acho que ele quer fazer Hiroshima Nagasaki na Paulista. Não, inacreditável. Né? Não, agora veja bem. Veja bem. 13 toneladas de explosivo. 13 euclides, é muita coisa. Rodando normalmente na cidade, bicho. Tranquilo. Normalmente. Não, é inacreditável. Tinha que ser preso todo mundo, pô. Inclusive, cadê os caras da fiscalização, nota sim, fiscal? O FHC tudo? Que não vê isso? É, culpa dele. Absurdo. Acho que é o Fernando Henrique absurdo. É culpado disso. Aliás, sobre as medidas anticorrupção, o site Equibiloco fez uma lista que eu separei aqui uns detalhezinhos bacanas aqui pra gente pensar. Ó, como é que vai funcionar agora? A partir de agora temos então aqui, funcionário público não pode mais dormir durante o expediente. Primeira mudança, isso já vai mudar, já vai ser incrível. Ó, se pegar alguma coisa emprestada do amiguinho, sem ele ficar sabendo, tem que devolver. Mas somente se a Polícia Federal descobrir. Senão pode ficar senão pra você. Ficar, a cortesia é presente. Né? Não pode mais beliscar ou chamar o colega de feio, bobo, chato ou cocozento. Que eram coisas absurdas, né? Que você não pode mais falar. Mas... E aqui, pra mim, é o principal. É, político corrupto ficou uma semana sem sobremesa. Isso vai ser a principal. Caramba. Isso é absurdo, né? Não, mas não é também não qualquer corrupto. É acima de $100 mil de roubo, aí fica sem a sobremesa. Até ali o resto é pecado venial. Ah, sim. Você lembra do pecado venial? Não, que o padre não te ensinava? Não. Pecado venial. Então era coroinha, mortal. Né? Pô, você foi coroinha? Foi coroinha, lógico claro que foi coroinha. Foi. Sério? Cara, pô. Ele e o censor eram coroinhas, né? O censor era coroinha. Nessa época era quase que obrigação. O padre de quem você foi coroinha está vivo ainda? Não, tá impossível, já né? Foi. Mas escuta, mas foram todos. Mas não rolou nada, né? Isso que eu tava pensando nisso. Né, coroinha lá. Era de uma congregação de pessoas migradas da cidade. Não, era. É que você já era um garoto velho. Como a pessoa que dava. Tinha 25 que, não, tudo bem. Não, mas é. Você sabe por que eles gostavam de ser coroinha? Por quê? Eu vou te explicar. Do padre. Não, não vinha do padre, não. É que os coelhos iam pra igreja, aí eram coroinhas, ajudavam o padre. Era um negócio bacana. Mas eles faziam tudo isso porque no final da sessão, no final da igreja, eles saíam, tomavam um lanchinho e assistiam o cineminha do padre. Não, isso que não. O padre passava um cineminha para eles assistirem. Isso aí é outra informação que ele tem que eu desconheço. Tá. Não. Todo mundo saía da igreja e assistia o cineminha do padre. Disso, tipo o quarto líder do Big Brother. Você tinha nada direito disso, a ver nada filminho. Disso. Nada ah, tá disso. Bom então. Tá que tinha na época realmente era o café com leite, pão com manteiga, que era um negócio muito bacana para todo mundo. Outro dia eu tava ouvindo o Rebu e tava escutando um trec, trec, trec, trec. Era minha caneta, trec, trec. Já descobri. Agora eu descobri o que é. Uma coisa eu já consegui resolver, agora outra vai ser complicado de resolver, né? Tem um nome isso aí, sinestésico, um negócio desse, sou acusado de ser isso aí. Tem uma algema lá em cima, a gente amarra a mão dele amanhã. É difícil. Ô, Fonseca, a gente falou tanto em coxinha que a gente não pode esquecer que hoje tem mais um Vale Habib sensacional para os nossos nobres ouvintes. E aqueles combos sensacionais que compõem suco e batata frita, mas depois tem Beirute, tem Double Cheddar, um negócio incrível. Vamos fazer pelo WhatsApp de novo essa promoção. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Ah, telefone. Não, eu queria ver se o pessoal do Zé Martí concorria. Põe na lista pro sorteio. É. Aí manda um sanduichinho lá para eles na Venezuela. O doutor André Luiz, ele tá com medo, né? Ele tá com medo, é. Ele, tá ele chegou, sentou ele tá lá atrás. Ele tá com medo petição. De vir falar aqui. Eu acho que ele tá fazendo uma petição lá. É. Olha só, semana então pro nosso WhatsApp 981965306, a tag Eu Quero Habibs. E daí você estará concorrendo a esse combo sensacional. Então você que está faminto. Pode vir, pode doutor. Participar. E Flávio Santana, R Ford, vou checar que vocês viram isso aqui. Há umas três semanas atrás, dois bandidos vestidos de palhaço roubaram alguns tablets de um colégio aqui na Baixada Santista no Liceu. E agora a polícia encontrou. Tem quatro suspeitos que foram presos, né? De terem cometido esse roubo desses tablets. Foram quatro, mas são dois. São quatro que foram apreendidos, presos, né? Ah. Mas são dois que estão nessa negócio. Agora há pouco passou um aqui. Tem dois. Mas essa é que a pergunta. Então você tem quatro palhaços presos, são dois que cometeram um crime. Mas, ó, procurei pra pegar a entrevista do Pudim, do Patati Patatá, do Bozo. Ninguém se manifestou. Então eu acho que temos já os palhaços. Posso contar uma história do Bozo? Por favor. Contar uma história do Bozo. Por favor, deve. Bom, nos anos 90, quase ano 2000 já, acho que já era ano 2000, vocês lembram que teve aquela fase do Clube das Mulheres? Lembra? Que as mulheres, elas contratavam uns dançarinos homens e tal, e os caras ficavam dançando, tiravam a roupa, era o Clube das Mulheres, vocês lembram disso? Sim, né? Sim. Bom, então eu e uns amigos, né, o Pantera, da Troca de Óleo, o Pantera, o Naldo, o Naldinho, e mais uma galera muito bacana, a gente era tudo casado já, ficamos revoltados, porque nossas mulheres iam no Clube das Mulheres para ver os caras tirar. Ah, então tudo bem, então vamos... Então, aí nós fizemos na Zoom aqui uma noite um negócio chamado Clube dos Homens, né? Aí contratamos umas mulheres do mundo para fazer striptease e fizemos o Clube dos Homens. Foi na Zoom. Você tem uma ideia? A Zoom, você imagina uma casa como a Zoom com mais de 1000 pessoas, mais de 1000 homens. Porque era o Clube dos Homens, só tinha homem. Que ambiente hostil. Hostil, totalmente hostil. Você imagina, mais de 1000 homens. Bom. Pra ver sete mulheres que iam desfilar e tirar roupa. Só uma, sete? Só sete. Dava, uma vestida de fuzileira naval, outra de garçonete, outra de empregada. Cada uma. Então, veja lá. Só que eu tive a brilhante ideia, não sei de onde que eu tirei essa ideia, do Bozo, do palhaço Bozo, que na época estava em baixa, apresentar o Clube dos Homens. Hoje ele tem alta, tá pegando fogo, Bozo. Então, ele estava em baixa na época. Fogo, eu contratei, paguei R$300 pro Bozo, o Bozo mesmo do SBT, vim apresentar o Clube dos Homens. Caramba. Meu, você imagina mais de 1000 homens esperando sete mulheres tirar roupa? E entra o Bozo. Entre o Bozo. Oi, gente, bicho. O Bozo tomou tanta bordoada, mas tanta bordoada. Passaram um rapa nele, ele caiu. Puta, coitado do Bozo. Eu nunca vou esquecer. Coisas que eu me arrependi de fazer na vida. Tá aí. É a trilha. Sabe que eu sempre pensei que isso aí fosse fake, que fosse gozação, que não tinha acontecido? Aconteceu de verdade. Tinha um cara das docas que dizia, não, nós fomos lá e apareceu o Bozo. Eu tô me pensando. Imagina quão feliz essa galera não ficou quando você foi no programa do Ratinho. Não é lenda urbana isso. Tiro vingado. É verdade, cara. Eu contratei o Bozo pra apresentar o Clube dos Homens. Genial. Não, liga pro Silvio Santos e dá uma ideia pra ele. Coitado do Bozo tomou tanta bordoada, cara. Por 300 contos. Não, porque eu tinha na Zoom, né? A Zoom, imagina, mais de mil homens assim. Mas ele veio vestido fez uma... de Bozo. Lógico, claro, veio de Bozo, senão, tá. Pô, qual é a graça? Mais de mil homens, assim, uma passarela, tinha uma passarela onde as meninas iam entrar. Na hora que o Bozo entrou, bicho, já passaram uma rapa nele, já caiu sentado. Puta, sai daqui, queremos mulheres! A Flor, em vez de jogar água, jogava sangue, né? Coitada, sofrido. Flor, vamos fazer nossa Quem foi, pausa. Lembra? Quem foi, lembra? Não, sensacional. Hein? Estamos aqui com a presença do doutor André Luiz Andrade, que estava solitário lá fora. Tá com medo de alguma coisa, né? Eu tava em contato com os outros amigos, o doutor Dave. Eu tava em contato com ele lá, que a gente tava medo do culto. Falando sobre uma conferência que está tendo hoje na OAB, eu tava conversando com ele. Chegaram a alguma conclusão, a OAB? Serviu para alguma coisa ou não? Vai aumentar o valor da mensalidade? Graças a Deus não era para isso, era um simpósio só, regional. Sim, tá bom. Você falou muito bem. Não, eu pensei que a OAB tivesse querendo soltar algum. O primeiro do mensalão, banqueiro, já foi solto hoje, né? Talvez eles estejam querendo soltar. A OAB que acha que esse pessoal do Petrolão, coitados, estão sofrendo muito. É bom pôr isso na rua. Pode ser. Longe da família. Ah, coitadinho. Roubaram bilhões. Vamos pro nosso break. Eu trouxe aqui que às vezes, Flávio Sandra, a gente quer dizer uma coisa e acaba dizendo outra, né? Que às vezes a gente sabe que é uma coisa, mas a gente não sabe que é outra coisa. Isso afeta todo mundo. De Chaves a presidenta Dilma até jogadores de futebol. Preste atenção. Está pedida há muito mais tempo. E por que hoje? Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. Tá? Porque eu vinha pra cá. O Kiko disse que a sua mãe disse pra dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse pra eu dizer que o Kiko me disse que me disseram pra pegar. O Kiko disse que não sei o que que era. É negócio. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu. Não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Radio City. Estamos de volta com o Rebu. Está pedida há muito mais tempo. E por que hoje? Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. Tá? Porque eu vinha pra cá. O Kiko disse que a sua mãe disse pra dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse pra eu dizer que o Kiko me disse que me disseram pra pegar. É o cachorro amarrado, o pau comendo e o coca de roda, só dança quem tem o pé redondo. Às vezes a gente se confunde um pouco naquilo que a gente quer dizer, né, senhoras e senhores? De volta com o Repu, Flávio Santana, Garoto Chaqueca, doutor André Luiz Andrade, R. Fortes. Olha só, você vai querer que chame helicóptero? Não tem helicóptero ainda, né? Tiraram o helicóptero do hangar aqui. Não, chama o helicóptero. Não tá na entrada da cidade pra ver se tem trânsito? Ah, vamos então vamos direto até pra entrada da cidade com o nosso helicóptero do Repu. Como é que está o trânsito na entrada da cidade? É da Atena que tá falando, não? Sim! Ô, Datena, não tá parecendo Datena, não, viu? É porque eu tô rouco. Eu vou ter que fazer um posto de emergência aqui, que a gasolina tá acabando. De novo você não abasteceu? De novo, mas tá tudo alagado aqui, viu, Euclides? Quais são os pontos de alagamento? Todos. Em Santos tá alagado. Cidade inteira. Aliás, tem um ouvinte aqui que mandou realmente, ó, pra gente, pontos que estão complicados, que no túnel tá tudo parado. Acho que é o túnel, deve ser o da entrada de Santos, é isso? Tá tudo parado? Tá tudo parado. Tá tudo parado. Não, o túnel tá parado. E os carros? Ninguém tá andando. Tá tudo parado no túnel. Tá parado, graças a Deus. Graças a Deus, tudo tá parado. Aliás, é bom lembrar, ouvinte, o VLT também está parado. Quer começar a deslizar, me avisa. É bom lembrar. Ele também está parado. Hoje o VLT tá parado e com lama. E com lama, tá meio complicado. Não, hoje tinha gente trabalhando no VLT, no canal 1. Tinha, rapaz, uns 5 ou 6 caras lá estavam tirando a água que acumulou. Mas tinha gente trabalhando lá, surpreendente. É. tinha. É, hoje desentupiram aqui a Boca de Lobo, viu? Que legal. Hoje de manhã o pessoal tava trabalhando aqui. É. Não, legal, pelo menos agora. Sim, lógico. Tá limpinha, a Boca de Lobo. Falta fazer um link patrocinado para divulgar isso. Agora só falta chover para a gente testar, né? Porque hoje não choveu que nem choveu. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Então, gostaria de convidar amanhã. Todo mundo que gosta de moto, você que gosta de moto, eu queria que amanhã tem um café da manhã lá na Ducati, Motos. Você sabe que as motos mais lindas do mundo estão lá, são na Ducati. Eu já encomendei então eu vou estar lá amanhã tomando um café da manhã lá na Ducati. Eu queria convidar todo mundo para ir conhecer as motos da Ducati. São sensacionais. Motociclistas da Baixada, amanhã é o dia. Quais são as marcas lá? Ducati. Marca Ducati. Ducati. Vê como eu entendo de motocicleta. É, então, marca Ducati. Motos lindas. Eu não gosto de moto, mas eu vou pelo café da manhã, né, gente? Não, o café da manhã é grátis. Pode ir. Vou chegar pra ceia da madrugada. Já vai passar a noite no portão da Ducati. Ele já compra uma Monster. Ó, outro ouvinte mandando aqui, ó. Pra variar, a entrada de Santos tá uma mercadoria. Falei? CT nota 1000. Na organização daquela zona. Piora mais ainda. Eu não sei o que falam tão mal da CT, não entendo. Tem sempre de manhã o Fifi aqui que fala. Olha, que tá eu tudo também legal. Acho. Eu acho que o pessoal critica, eu também sou, tenho o hábito, eu tenho a mania de criticar, mas os caras têm um cálculo fino, uma maneira de planejar, mas de uma profundidade que de vez em quando dá errado. De vez em quando eu vou e eu pego dois sinais verdes seguidos. Mas é só de vez em quando, quer dizer, alguma falha que eles fazem. Ah, que invariavelmente você não consegue passar dois, rapaz. É tudo vermelho. Verde, é vermelho. Parece verde. A bandeira de Portugal. Verde, vermelho. Será que é de lá que eles pegaram as ideias? São esquerdistas, talvez seja de esquerda. Eles não têm muita certeza. Eles são, são esquerdistas, na outra eles são nacionalistas. Mas olha, é muito carro mesmo, cara. Não tem jeito, é muito carro. Chateca, cara. Responde uma pergunta pra mim, por favor. Não ia começar em maio as obras da entrada de Santos? Maio de 2015? Ah, mas... Não, 2014, maio de 2014, desculpa. Você sabe que... O prefeito dizia que mas o prefeito maio joga de 2014 pra galera, né? Ia começar. O prefeito joga pra galera, pô. Outro dia aí também ele anunciou aí que ia fazer um negócio ali na Rangel Pestana. Sim. Acho que era na Rangel Pestana, um desses lugares aí. Aí quando ele anuncia, aí o jornal vai lá e dá meia página. Ele tá tal. Sempre sorrindo, ele tá sempre feliz. É, dá meia página. Aí você vai ver, pô, mas peraí, mas como é que você vai fazer isso? O terreno é da prefeitura? Ah, não, não, o terreno é da Prodesan. Opa, como é que vai fazer? Que nem outro dia aí, não veio aí no Jornal da Manhã o secretário aí falar das PPPs? Sim, das verdade. PPPs, que eu sei, que eu vai ouvi, me dá que a prefeitura, que a prefeitura vai fazer, que a rodoviária, mas porra, mas desde quando a rodoviária é da prefeitura? Sim. Aí tem uma o cara joga pra galera, tem, né? Tem umas coisas que estão dando certo. Olha, por exemplo, não tem mais enchente no Monte Serra, não enche mais o Monte Serra. É. Lá eu acho que o pessoal deixou tá feliz, o morro o morro de São Bento não é. As drenagens deram não certo. Tem mais enchente. No mar não também. Tem mais no mar, na praia. Não tem. Verdade. Não tem. Ali na orla tem. Da praia não enche. Deu certo, eu acho que as obras lá deram certo. Na praia em algumas partes, porque na ciclovia fica parece um riozinho. Por semana. Olha, eu fico imaginando. O negócio lá do. Por semana. O David fala, né? Como é? O surf lá. Surf, é pro surf. A eleição é 2016, né? Já, aí vai mudar muita coisa. 2016, né? Ano que vem já. Não, é engraçado, né? Eu quero ver o que vai acontecer em 2016. Só quero ver. É que, sabe, infelizmente, quem que vai ser candidato, né? A gente não consegue vislumbrar. Pô, parece que vai demorar. Não, mas nós já estamos em março. Quase abril de 2015. Já está daqui um ano a eleição para prefeito. Vamos lançar um candidato nosso aqui. Vamos lançar o gordo. Ou o Dave. E um ouvinte aqui, acabou de te mandar um abraço. Ele adorou sua mensagem subliminar para comprar moto na Ducati. Ele acabou de mandar isso aqui. Olha, o Silvio Santos tem mensagem da Jequiti. Você tem eu a vou, Ducati. Não é. É que eu não tenho moto. Tá? Nunca sei nem dirigir moto. Mas outro dia eu fui conhecer as motos dessa Ducati. Eu achei tão lindas as motos, tão lindas. Me deu vontade de comprar uma moto. Caramba. Quase que tu comprou uma e pôs na sala, que nem o Hayek. Não, eu vou botar uma aqui na rádio. Eu vou botar uma Ducati aqui na rádio. Não vou falar, com um amigo meu. Não duvide disso. Claro que eu não vou botar fazer propaganda aqui da Ducati. É tão linda que eu faço propaganda de graça da Ducati. Passou no Hard Rock Café lá em Miami, viu aquela baita moto que era do Elvis Presley, já teve ideia de pôr uma aqui. Não vai demorar muito, Flávio. Não duvido. Na verdade, as decorações do do Hard Rock Café são maravilhosas. Eles põem carro, põem frente de carro, é uma coisa linda, realmente é maravilhoso. É, garoto, isso aqui é que é o mesmo ouvinte que me odeia, que acabou de comentar isso. Eu já queria deletar antes ele, mas eu vou deletar ele agora. Ele acabou de mandar, ó. Também precisaria de duas motos pra levar o garoto Chaqueca. Então acho que agora é a hora de deletar esse ouvinte. Dá um bloco, olha, dá um bloco. Olha, tem uma moto lá chamada Monster. Opa. Essa aí, eu. Dá certo. Ela serve pra mim. Certo. Ela é sensacional. Tem aquelas, sensacional. Tem aquela barquinha do lado, sai de então, sensacional, sensacional. Amanhã eu vou lá tomar um café da manhã. Ó, última de trânsito aqui, ó. Saída da Lemoa para pegar o elevado, tudo parado como sempre. A Baixada segue sem novidades quanto ao trânsito. Eu já tinha falado, viu, Cleis? Tá o contato direto ainda. Ah, é que caiu. O helicóptero já pousou, o piscina tá com barulho, tava sem gasolina. Olha só, preciso dar duas notícias aqui, ó. Saiu em todos os jornais que despesa com cirurgia plástica é dedutível do imposto de renda. Oh. Ou seja, André Surak não tem nada pra pagar, né? Tá tranquilo. Tudo certo. E depois, eu não sei se vocês acompanharam esse absurdo que aconteceu no programa da Fátima Bernardes. Ela tava lá apresentando o programa e ela teve que ser substituída às pressas pela Ana Furtado, que acho que é uma mina que rouba as coisas na Globo, foi o nome, né? Ana Furtado, que é a mina do Boninho, teve que entrar porque começou a sangrar o nariz da Fátima Bernardes. Ô, louco, meu! Muito preocupado, o que aconteceu? Ela sumiu e daí ela falou que não é nada grave, que ela só foi tirar uma casquinha que tinha no nariz dela e daí saiu sangue. Foi tirar a meleca do nariz, primeiro, né? Que nojo! Ô, louco, segundo, meu. Mas como é que me arranca sangue no nariz? Usou o dedão do pé pra colocar no nariz? Mas que cena, né? Todo mundo louco, preocupado. E a Miss William Bonner só estava. Cara, esse é o horário que tá nesse que passa esse programa, eu tô na academia, né? E a academia deixa a televisão ligada, mas sem som, ninguém. Mas eu reparo, porque fica tocando a 102 lá na academia que eu faço. E fica lá a televisão sem som. E eu reparo, eu fico, às vezes eu olho pra televisão, ela, todo dia ela tá dançando. É um programa de dança? É dança com os famosos, alguma coisa? Ou tá chamando entidades, né? Não sei. Você já reparou isso? Era, é que todo dia ela tem. Ela era dançarina clássica, inclusive. Mas ela tá dançando. Ela dançava pra caramba. Mas, não, ela convida uns pagodeiros, aí dança com pagodeiro, um funkeiro. Outro dia eu tava. É a Regina Casé da Elite. É. Outro dia eu tava almoçando também e. Sei, lá tem a televisão e tinha uma professora de dança do ventre. E a menina dançava muito. E no final ela foi dançar a dança do ventre e olha, deu um show, viu? A ela Fátima. Dança, nunca ela vi, dança. Nunca. Ela dança bem. Eu vou gravar um vídeo da minha pessoa dançando a dança do ventre. Imagina. Dilatado. Vai ser uma coisa impressionante, você vai ver como vai bombar. Vai ser especial. Bom, vamos virar agora o nosso programa, o Flávio Santana. Eu trouxe aqui mais uma música da banda Dívida Terminal. O pessoal tem gostado, mas não tem CD pra comprar. Tomara aquelas histórias, que é um trabalho muito legal. Não, tem sim, amigo. Eu tenho uns pra vender. Já que fez com a. A minha mãe é mais aqui barata. É Corinthians. É, hoje eu trouxe uma música que se chama Benzinho, que é aquela música, Flávio Santana. Sabe quando a gente tá amando? É. Né? Só que às vezes o amor pode ser outra coisa. É. E às vezes a gente chama a moça de Benzinho porque a gente não tem a menor ideia qual é o nome dela. Presta atenção, ouvinte. Se liga aí. Dívida Terminal, Benzinho. Ô, Rebu. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje é o plateia, tá com. A plateia tá animada. Um tesão nos punhos, vamos dizer assim, né? Opa. Estamos de volta. Muita com gente Rebu. Aqui. Tem outro nome. Dona Marília ali, ó, todos os dias vem aqui nos visitar. Dona Marília. Não dá tesão a Dona Maria, né? Dona Marília. Marília. Já ficou um negócio. Eu quero a Marília aqui. Estamos de volta. Ô, Cunha, é pra mandar abraço pra quem mesmo? Tem um amigo nosso aí, o Hélio Teixeira. Hélio Teixeira? É o cara. É amigo Hélio seu, Teixeira. De verdade? É muito amigo nosso, né? Tá. Mas é seu amigo ou é mais que isso? Não, eu tô ficando deformado assim. Tá vendo? Abraço, Hélio! Valeu! Olha a intimidade, abraço, Hélio! Olha que fogo! A intimidade, né, cara? Intimidade. Bom, estamos de volta, então. Chiclete, fala chiclete. Chiclete, smash. Chiclete. A culinária japonesa é gay. Isso é verdade. Não tem como você pedir uma porção de shiitake sem ser desmunhecando assim. Não tem um shiitake fresquinho, põe um sonomono pra mim. Não tem como. Culinária é outro mundo. Daí você fala, ai, eu quero tanto gyoza. Sabe, negócio que mais uma vez, vocês gosto de coisas exóticas, fora dessa. Ah, eu como tudo. Olha só, doutor André Luiz Andrade, essa vai direto pra você. É, após denúncia de cliente, a agência do Bradesco, situada na Avenida Ana Costa, foi autuada pela Prefeitura de Santos. Foi multada por descumprir o tempo de espera de 15 minutos para atender muito os bem. Clientes em dias normais. Muito bem! E doutor André, presta atenção, olha só, a multa é de R$5.938,13. E aí, quando... É uma fortuna isso pro Bradesco, e aí, se né? a pessoa vai, entra com uma ação contra o banco, indenizatória por danos morais, aí o juiz dá R$2.000, quer dizer, No Brasil, infelizmente, não se observa um princípio que é muito usado nos Estados Unidos, o direito americano, o direito europeu, o inglês. Você está falando de lugar, que né? De cidade, de gente, né? A pena educativa, né? A pena educativa que é. Eles dão uma indenização para a pessoa que sofreu o dano, vamos dar um exemplo, R$50 mil. Mas para que o banco, para que a outra parte, né, o infrator, não faça de novo, aí eles dão uma indenização de $100 milhões, uhum, né, que é para ele sentir. Porque o que é R$5 mil para um banco? A hora que eu acabar de falar aqui, eles já ganharam 5 milhões de vezes mais do que isso. É 5.938 e 13 centavos. Aí 13 centavos, por causa disso. Acho que deduído não vai ter moeda, vai ter que dar 15, vão estar perdendo 2 centavos, acho que é que dá uma desandada. Doutora Cris Fatala, seja bem-vinda. Agora o sol brilhou aqui. Ah, todo garbo, elegância, desta que é a melhor doutora do mundo. Melhor advogada do Rebu. Vou começar a desconfiar, tantos elogios assim. Tudo bem? Muito obrigada, muito prazer. Pegou trânsito? Porque o pessoal tá falando que tá meio com trânsito. Muito trânsito. Muito. E assim, as pessoas aqui em Santos é muito engraçado, né? Caiu uma gota do céu, as pessoas esquecem como não se dirige. Não pode molhar o carro, né? Não quer que molhe o carro. Mas é bom que você veio, todos os semáforos estão sincronizados, todos, né? Abriu um, abre o outro. E aonde vem todo a gente da CT, então, aí o trânsito flui. A primeiro mundo, é impressionante. Essa a avenida tem 3 faixas de rolamento. As pessoas param entre a primeira e a segunda. Ou entre a terceira e a quarta. Então fica todo mundo no meio da faixa. Então você quer parar o trânsito todo porque fica cheio de buracos lá na frente, porque as pessoas não sabem que tem que ficar no meio da faixa, né? Não, não sabe, não tem isso. E as pessoas não usam seta, usam dane-se, é isso. Liga, dane-se, entra aí. Quem foi, foi, quem não foi. Bom, e quando a pessoa coloca a mão pra fora do carro, a seta é a mão, né? Da pessoa. São pessoas retrô. O que é aquilo? Linguagem de sinais, né? Vou fazer libras aqui pra entender. Eu tô tão feliz que vocês todos não perceberam, vocês falaram em seta. Pisca alerta, né? É o pisca. Sabe que eu pisca. Também vivia indignado com essa história de trânsito. Eu tenho melhorado, eu enfiei na minha cabeça o seguinte: Santos é uma cidade receptiva, tem muita gente vindo de fora pra morar em Santos. Então pra mim agora é o seguinte, essa gente toda são aqueles velhinhos, meus colegas, que vieram de cidades do interior onde 3 carros é congestionamento. Então eles acham que aqui é igual. Eles ficam andando devagarzinho, não sinalizam, não fazem nada. É sinaliza que se fala, viu? Ah, eu tô aprendendo. Andam na faixa da esquerda a 10 por hora. A 10 por hora? A 10 por hora, porque aí não tem perigo. Não tem perigo. Seja, você vai na esquerda na estrada a 120, o cara vai a 10 porque não tem perigo. Não tem perigo. Deixa eu mandar um abraço, Flávio Santana, aqui para o Zé Ritorquato, aquele locutor sensacional da manhã que apresenta aquele programa menos expressivo, que é o Jornal da Manhã. Mas ele é incrível, ele mandou uma imagem muito bacana pelo Facebook. Obrigado, Zé, vou perder um tempo com ela. Flávio Santana, quem ganhou aqui, olha só, temos já o ganhador do combo do Habib's. Eu só não sei como é que eu vou ler o nome da pessoa, tá? Quem ganhou foi a Vera Hihakiri Kinjo. Como Vera? É isso aí. Harakiri? Vera Hikari Kinjo. Kinjo. Olha, é italiano. Não, oriental árabe. Do sul da Itália. Do ouvinte. Se Nórdica. Não, olha, se, o primeiro nome e o último nome são de uma filha, não sei se o nome do meio é o do marido. É daquela daquele jornalista, fotógrafo que esteve aqui comigo no outro dia, o Yasu Kinjo. Foi fotógrafo da cidade de Santos, que ganhou prêmios na prefeitura, um veterano de guerra da fotografia jornalística na Baixada Santista. E ele teve, inclusive, um estúdio lá no Boqueirão. Talvez seja a filha dele. Na Pitácio, na esquina, ele teve aqui. Quem não tirou fotografia com ele? Não era ele que tinha, que também tirava fotos 3x4? Isso. Quantas fotos 3x4 eu tirei com ele? Não somos do tempo, não. Aquele postal antigo que tirava, eu não lembro disso. Não lembro do Paú. Lembra do Paú na cidade? Olha, vou perguntar o arquivo dele onde é que tá. Estúdio. Lembra dele? Estúdio Paú? Que era Paul, a gente falava, todo mundo falava Paul, mas era Paul. Era o rei dos, das fotografias. Ah, eu não lembro, não era nascido. Fazer física, que às vezes dá uma desandada. Agora eu vou, né, perguntar uma coisa, vocês lembram do binóculozinho da praia? Que a gente tinha uma foto. Aquele binóculinho, ainda tem, minha mãe tem lá. O Flávio e Euclides acho que não lembram, né? Mas eu tô, opa, eu lembro. O Flávio parece no. A gente tirava fotinho e depois ficava olhando pelo binóculo. É, depois do Paulo Schiff é o Flávio, ele tem 5 mil anos. O Paulo tem 10 mil, ele tem 5 mil. Inclusive, essa fotinha aí tinha muitas dessa, sentado no leão lá da praia. Sim, sim, leão, leão. É fabuloso. Bom, mas era um slide colorido, né? É. Você ganhador, então, do combo do Habib's, 2 dias úteis pra vir buscar aqui na Fernão Dias, número 16, ok? E falando em comida, coisa boa, vamos agora sortear um vale para o Riviera Motel. É, exatamente. Gostou, né, do link? Falando em comida, exatamente. Um vale pro Riviera Motel, né? Mas esse não vai ser pro WhatsApp. Puxa, que sutileza. Eu sou delicado. Agora atenção, porque isso aí você vai ter que vir aqui. É, porque esse é um vale 100% off da Suite Kennedy Plus. É, mas tem que vir pegar aqui em loco, tá? Não vai ser pelo Zap Zap. Você tem que vir aqui na rua Fernão Dias. Até 18h58. E a primeira pessoa que vier, pega esse VIP válido pra duas pessoas. Não, porque esse VIP não é. Caro, o hotel, né? Motel pra um. Pra uma pessoa, é. Vai pelo estamos em Lisboa. Estamos em Lisboa. É. A gente vai dar com direito acompanhante. É, e eu preciso realmente rever minhas falas, ô Flávio Santana, que um ouvinte acabou de me mandar. Ei, é verdade que o Cunha é gay? Então, eu preciso. Não sei, mas... O Cunha que trabalha aqui com a gente. Mas ele tava sempre parado atrás do Euclides. Ele sempre entra e fica atrás do Euclides. Eu preciso rever minhas falas nesse programa. O que eu falo vai pegando muito e daí dá uma desandada. Olha só, vamos com mais uma aqui antes da gente fazer a nossa pausa. Presta atenção nisso. Cerca de 100 trabalhadores que prestam serviço de limpeza nos banheiros da Orla de Santos, da Praça Mauá e no Orquidário de Santos, estão com um mês de salário atrasado. Eles prestam serviços ao município por intermédio da empresa terceirizada Demundi Manutenção e Serviço de Limpeza. O presidente do sindicato da categoria disse ontem que a categoria está em estado de greve. O salário é de R$ 916. Eles também não receberam participação nos lucros. Fizemos uma mesa redonda com a empresa e até agora nada. O sindicalista revela que a empresa e a prefeitura de Santos terão que se explicar. No dizer dele, a prefeitura tem obrigação de fiscalizar e não permitir que isso ocorra. A empresa está sendo multada, né, por não estar regular com a Seguridade Social. Podemos acionar a prefeitura por ser a contratante. A lei permite isso. E, de fato, há responsabilidade solidária. Súmula 300 e... Nós temos 331, dois advogados aqui hoje. 331 é... A responsabilidade do tomador de serviço. Subsidiária. Né? Responsabilidade subsidiária no caso de quebra da empregadora, a tomadora passa a ser responsável. Eles podem pedir juros? Por atraso, por dia de atraso, porque sim, eles estão perdendo dinheiro, né? Sim, existem multas previstas na convenção coletiva da categoria, né? Uhum. Que realmente punem o infrator. Agora, e a prefeitura é um dos motivos para a ruptura do contrato da prefeitura com esse prestador de serviço. Que vergonha, né? Agora, qual será a atitude que a prefeitura está tomando com relação a essa situação, né? Está aberto aqui, se alguém da prefeitura quiser se pronunciar, pode ligar pra gente, 2104-5410. E é bom lembrar, Francisco, que isso é uma coisa antiga, que já se arrasta. Agora que aconteceu nessa situação, a gente tá devendo, mas esse problema com essa terceirizada e ainda foram ainda foi aprovado o projeto de lei pelas OCIPs, né, que chamam de OCIPs, ou OC, né, que é a contratação, a terceirização do serviço de saúde. Que em várias cidades do Brasil acontece a mesma coisa. As empresas não pagam os médicos, não pagam os funcionários, e aí a saúde ainda fica mais caótica do que já é quando é da prefeitura, quando é do poder público. Perfeito. Muito bem. Santana, temos já um ganhador, então, pro Vale do Tamborel. Nossa plateia está de pé para receber logo. Mais um atrás do Euclides. Eu tô achando que esse menino... Que cara que é branco, ariano. É. É quase isso, né? Parceiro meu, não mexe com ele não. Do ponto de vista. Mexe com ele não, é nóis, mano. Eu sou o cara que mais ganha brinde do Rebu, velho. Eu sou um cara sortudo. Mas sabe por quê? Porque ele tem moto. Ele chega aqui no minuto. Fica parado na esquina lá, todo dia. A hora que vai soltar uma coisa, eu corro pra cá. Ainda mais é o seguinte, o VIP do motel, eu vou fazer 18 anos de casado. Opa! Opa, qual o nome dela? Vai dar pra ela e com quem? Olha, cara, pode ser com você, que eu sei que não vai acontecer nada. Opa! Temos um stand-up aqui, ó. Convida ele. Vem comigo que aqui é nego da favela, o negócio aqui é louco. Fábio, se me matarem, você sabe quem eu fiz o suspeito. Convida ele pra ir lá amanhã. Pelo VIP do motel. E pra conhecer pessoalmente doutora Cris Fatal. só de ouvir a voz, já era sensacional. Vendo pessoalmente, é a Cris Fatal. Olha, é gente, coisa de louco. É inspirador o negócio. Viu? Gente, olha. Brincadeira, viu, doutora? Eu hoje... tô muito emocionada com tantos elogios. Ela vai vir todo dia no Rebu agora. Vou colocar no processo. Qual que é o seu nome? Meu nome é Paulo Eduardo, CPF é. Tá aqui seu VIP, querido. Muito obrigado. Um abraço. Desfrute com moderação. Que esse VIP aqui eu lembrei do Evandro Mesquita. Lembra que era? Eu quero gozar. O Inquérito Cozy. Foi eu. Um abraço, irmão. Valeu. Querido, tudo de bom. Vamos pro break. Daqui a pouco o Revu está de volta. Mas não, break agora. Assinadora. Não, não. Não, assinadora não é break agora, cara. Eu queria assinadora agora. Não, assinadora é pra depois. Então tá bom. Quando eu não for demitido, ainda eu coloco a verdade. Hey, what's up, everybody? This is Chris Daughtry from Daughtry. I just felt like I needed to challenge myself as a songwriter. I didn't want to repeat what I've done in the past. 102, Rádio City. Estamos de volta com o Rebu. Volta, Flávio Santana, aqui com o rebuque dos bastidores, fica aparecendo a quinta B. Santa é muita bagunça, gente falando, Batman. Um em cima do outro, é muita discussão. Isso o mesmo. R é o inspetor, na verdade, que é a pessoa mais antiga. Um falando inspetor. Sobre o outro, não é exatamente. Um falando em cima do outro. Eu tô aprendendo, eu me você, formei em direito, mas eu virei Deus comediante me livre se por conta sobe disso. Em alguém, mata, esmagalha. É, o que que é? É o quê? Aliás, você precisa prestar esclarecimento, Flávio Santana. Tem ouvinte perguntando por que da piada com o Vale Tamborel? Com o Vale... Porque eles jogam tamborel e não entenderam. Por que da piada com o Vale Tamborel? É o seguinte, tudo começou porque a gente fala assim, que a gente ia dar um vale uma raquetada. Perfeito. Né? Pra quem não sabe o que é raquetada, procura se interaga, coloca né? No Google. Começa a se misturar com uma rapaziada mais antenada, assim, mas que você vai conseguir entender. Aí, né? Raquetada pop. Aí de raquetada a gente falou assim, vamos regionalizar. Tá vale tamborel. Aí virou tamborel. Vale tamborel. Tem raquetada, é tamborel, que é seja uma mais, coisa nossa da Baixada Santista. Seja mais direto. Pronto. É que no tamborel se bate uma bolinha. É que eu não posso falar, é que eu não posso ser muito mais objetivo, porque a doutora tá aqui, vai ser meio deselegante. Aliás, amanhã eu conto. Cris Fatala despertando a libido nos ouvintes. É verdade, doutor. O que o pessoal tá mandando de elogios à sua voz? Olha, adoro a reação dela, adoro as reações gente, dela. Mas eu tô assim, aí eu... Olha, não vou nem dormir essa noite, eu tô emocionada. É verdade, acabei de receber aqui um WhatsApp. Mas sabe o que é? É tanto maloqueiro aqui. Quando chega uma mulher fina com uma doutora, os caras ficam empolvorosos. Mas é verdade, tô aqui no WhatsApp, o Roberto Jefferson falou, Cris Fatala, liberta em mim meus instintos mais primitivos. Pra você ver como é que a coisa tá. É o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, aquele? Do Mensalão, aquele? Isso, aquele lá, estamos ouvindo. É impressionante. É muita audiência, olha só. Aliás, deixa eu convidar todos os nobres ouvintes. Amanhã tem a volta do meu show, do Humor de Cinema. Amanhã, no Cine Rocks do Shopping Pátio Poranga, às 22 horas, estarei de volta com esse espetáculo que mais de 300 mil pessoas não assistiram. Estarei lá amanhã na companhia de Edson Júnior, Daniel Murilo e diretamente de Recife, Alagoas, Pernambuco, Délio Máquina Mara. Então vai ser um show muito bacana, estão todos convidados. Ingressos à venda no local. Amanhã, às 22 horas, Humor de Cinema ou o inesperado retorno do Gordo e seus geniais convidados. Eu quis fazer uma ilusão ao filme do Oscar. Ilusão não, alusão, olha só. É que às vezes a gente erra. Olha, já tem dois ingressos vendidos. Que eu vou. Não, não tem porque eu não sou ONG de humor, entendeu? Aqui é capitalista, eu sou coxinha, tenho contas pra pagar. E o doutor André comprou dois ingressos, já pro show. Já e até agora tem dois ingressos vendidos. Tá um sucesso. Dois garantidos já. 100%. Vai explodir esse negócio aqui. Flávio Santana, a gente separou um áudio muito bacana. Sim. Da senadora lá do Rio Grande do Ana Sul. Ana Amélia. Amélia Lemos, do PP, lá do Rio Grande do Sul, que ela falou ontem, foi à tribuna, falar sobre a aprovação da emenda que triplica a verba para fundo partidário. Excelente o que ela disse e a gente reproduz agora aqui no Rebu. O Rebu. E parece que a casa não prestou atenção no que aconteceu domingo, ao ter aprovado nesta semana um auxílio para os partidos políticos, além da conta que um país em crise está vivendo, porque não é possível você entregar nesta hora em que se tanto fala da questão de doação de campanha, de petrolão, de pagamento de mensalidade a deputado para votar dessa ou daquela maneira. de dinheiro que, tirado da Petrobras, destruiu a imagem da empresa. Nessa hora, senadora Lúcia Vânia, votar um orçamento, triplicar o dinheiro para partidos políticos, sob o argumento de que agora tem mais partidos políticos. Desculpe, mas com todo respeito aos autores dessa iniciativa, não é a hora de fazer isto. Isso é um desrespeito à sociedade. É um desrespeito a quem pega o ônibus, a quem vai no mercado e vai comprar a cesta básica e volta para casa com ela menor, porque o dinheiro não deu. Ou vai num hospital, senador Álvaro, e não acha vaga para internar o filho. Então, tudo tem hora. Triplicar o volume de recursos para os partidos políticos nesta hora é pedir para apanhar, é pedir para ser ensovalhado, para que a nossa credibilidade vá a 9% na pesquisa Datafolha. Convenhamos, mas esta é a falta de sensibilidade das lideranças. Apenas para esclarecer, o valor do dinheiro do povo para os partidos políticos era de 289,56 milhões de reais. Com a aprovação dessa emenda, ele passou para 867,56 milhões de reais. Essa diferença, senador Mocca, daria para fazer muita escola no seu Mato Grosso do Sul. Daria para atender, abrir muito mais leitos nos hospitais. Daria para construir muitas estradas, mais escolas, muita coisa. Mas nós ficamos de costas para o que domingo nós vimos nas ruas das capitais e da maioria das cidades brasileiras, no interior do meu estado e dos estados. Senador, olha, veja só, senador Álvaro, acrescentando isso que o senhor acabou de falar. FIES cortado. O recurso para financiamento estudantil, que era a forma do estudante pobre poder ter acesso à universidade particular. As universidades, 30% da verba foi cortada. Pesquisa CAPES, os pesquisadores financiados na CAPES, que é um programa importante, pagamento referente ao final do ano passado, atrasado. E aí, mais esta informação, senador Mock, que muita alegria lhe concedo à parte. O emprego formal... Olha só mais, o emprego formal tem o pior desempenho para fevereiro em 16 anos. Então foram fechadas 2.415 vagas formais, ou seja, a crise econômica está batendo a porta e de quem mais sai? Dos jovens que não estão tendo acesso também à qualificação. O mercado de trabalho está cada vez mais difícil, a crise se agravando, inflação aumentando, tarifaço de toda ordem, nós recebendo um pacote para ajuste fiscal, sacrifício para os trabalhadores e para quem produz, para quem trabalha, para agricultor, para todas as categorias. E nós, que devíamos ter a responsabilidade de ouvir as ruas, essa foi a resposta. Péssima, trágica resposta. Como disse o senador Álvaro Dias, um deboche. Eu queria dizer que nós precisamos e temos que ter a responsabilidade de maior atenção e de maior compromisso com o interesse público. Não é conversa aqui de pessoa que queira ser soldadinha do passo certo, juíza julgadora do mundo. Não, senadora Lúcia Vânia. Nós ouvimos as pessoas, nós falamos com as pessoas, nós sabemos o que as pessoas estão querendo e elas não querem ver o dinheiro jogado fora. Não querem ver o seu dinheiro, o dinheiro dos impostos jogado fora. É isso que nós estamos fazendo quando fazemos e aprovamos uma medida dessa natureza. Doutora Cris Fatala, acho que deboche é o nome mesmo, né? Não, debocham da gente. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Essa semana, diante de tanta notícia horrível, é uma atrás da outra, né? Você não consegue mais ligar a televisão, ouvir o rádio, sem ficar enojado com tantas notícias absurdas, tanta corrupção. Mas essa semana, ouvindo a senadora Ana Amélia e ouvindo o nosso ex-ministro da Educação, Cid Gomes, eu me senti de alguma forma, mesmo que de uma forma demagoga, né? Porque a gente sabe que nesses momentos aparecem políticos que se aproveitam da situação para tentar se aproximar do povo. Sim, e dizer que são a favor da reivindicação do povo, mas eu me senti de alguma forma representado na fala, né? Mesmo que, como dito, demagogicamente. Porque é uma vergonha. Eu não aguento mais ligar a televisão e ver escândalo da Caixa Econômica Federal, gerentes envolvidos. E de domingo a domingo, não tem folga. De domingo a domingo. É uma coisa impressionante. E aí as pessoas vão para as ruas e esses cidadãos aí que estão lá, né, entre aspas, para nos representar, debochando da cara do povo, que nós colocamos lá, debochando da cara do povo. Quer dizer, que país é esse que a gente vive? Como que nós podemos suportar esse tipo de situação, né? E até quando, né? E até quando? Qual a solução para isso? E o gerente da Petrobras, sentado lá na CPI, a arrogância, a disfarçatez, eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar em silêncio. E ainda cita um texto bíblico, né? Diretor, é acima do gerente. Foi até um comentário que eu ouvi. Bom, se o gerente roubou, tá devolvendo cento e não sei quantos milhões, imagina ele quanto que não levou. Chegou lá, sentou lá e debochadamente e arrogantemente dizendo que ia ficar calado, quer dizer, deveria ter saído de lá algemado e preso. É como a senadora apontou, o povo foi às ruas no dia 15, 4 dias depois, parece que não tô nem aí, ignoro, eles não têm medo de e nada. E aí fazer esse aumento? Parece que é assim, vocês vão tão de birrinha mesmo? Vamos aumentar então, vamos gastar mais dinheiro, pronto. É assim. Sabe o que eu fico pensando? Outro dia eu até postei isso no meu Facebook. Eu acho que quando eles olham para trás e veem a época dos caras pintadas, que foram às ruas para o impeachment do presidente Collor, e depois esse mesmo povo que foi às ruas, de alguma forma, reconduziu o Collor, né, ao governo, tornando o senador mais votado, ele no segundo mandato, aí envolvido novamente com a corrupção, acho que eles pensam o seguinte: não adianta nada, esse povo vai para a rua, grita, daqui reclama, daqui a pouco esquece. Dá um risado. O José Dirceu. Traz todo mundo de volta, né? Não tem bilhões. José Dirceu. Bilhões lá fora. Preso. Tá solto. Que pra vocês preso, é o próximo presidente da nação. Eu acho que ele vai ser eleito o próximo presidente. Ele tava. Não duvido disso. Como que uma pessoa pode, estando presa na papuda, durante a época, o período que ele ficou preso na papuda, é que eles são papudos, prestar assessoria para Petrobras, para essas empresas da Petrobras, e receber 28, 29 milhões de reais. É sempre, quer dizer, bom lembrar, ele estava preso e continuou a roubar. Quer dizer, eles não têm medo. Eles não têm. Porque eles não estão sozinhos. Eles não estão sozinhos. Então, tem dois. É uma coisa. Tem dois. Tem um casal que ainda vão chegar neles. Vamos, se Deus quiser. Eu duvido que aconteça alguma coisa. Há de se chegar eu neles. Espero que aconteça. O caso do Zé Dirceu não é que ele esteve. Ele recebeu durante muito tempo enquanto ele estava solto. Depois é a firma, não é pessoalmente. Sim, é a empresa dele. Mas, é uma firma que não existe. Também não é. O negócio é desorganizado, mas não é tanto. Ainda tem uma justiça para não deixar. Agora, a firma não foi fechada. Ele foi preso, mas a firma dele continua existindo normalmente lá. O que tem que o juiz estão atrás e vão achar é que o dinheiro que ele recebeu, eles não conseguem provar qual serviço que ele fez, o trabalho que ele apresentou. Então, agora, o que é que eles estão dizendo? Que ele foi fazer consultoria internacional, ou seja, ele saía do país, aí o que ele fazia lá fora, ele não tem que prestar, não tem que mostrar o serviço aqui, entendeu? Então ele ia visitar o Maduro, ele ia visitar o Fidel Castro, se é que ia, porque ele não é besta de se enfiar lá. Devia fazer que nem outras pessoas que a gente conhece, que endeusam o Fidel Castro e vão passar as férias na Disneylandia, na França, né? Então é isso aí. Então esse é o problema. E esse Duque, que é o cara que agora está em cana, desesperado, que acham que é parente do José Dirceu, pelo menos indicado. Eles negam tudo. Só que ele foi pego fazendo transferência de dinheiro, movimentando dinheiro, enquanto ele estava proibido de fazer isso, ele estava com liberdade. Por que ele foi solto? Porque ele já tinha sido preso. Foi solto porque não oferecia risco, segundo o advogado dele, segundo a defesa, dele se meter em nada nem nada. E ele foi apanhado mudando dinheiro justamente da Suíça para Mônaco. E isso foi apanhado, pegaram o dinheiro, Mônaco vai devolver o dinheiro, ele não vai ter como dizer. Inclusive dele foram apreendidas obras de arte de valor impressionante, caríssimo. Então esse cara, ele vai estar negando tudo, ele não quer delação premiada, não quer nada. Mas a situação dele vai ficando cada dia mais difícil dele sair fora. E tem aquele ditado de uma luz na escuridão, nós temos uma velinha, uma chaminha acesa que é o Moro, na minha opinião. Achei que era a senhora que gosta da corrupção. Mas uma das poucas coisas. Mas nós temos bastantes. A Polícia Federal também, eu confio, espero que ela mega atuante. Vou voltar a insistir, chamar atenção para um detalhe que as pessoas deixam passar despercebida. No Mensalão foram presos os malandros. Os grandes malandros, os magnatas da corrupção, os caras que davam a grana, as empreiteiras, essas ficaram de fora. Ninguém conseguiu chegar nelas, não se conseguiu provar como é que chegava. Agora, esses caras são os que estão na cadeia. Eles estão dormindo, aquilo que a gente sempre fala aqui, estão dormindo no colchonete comendo pizza. Mesmo tendo toda a fortuna no banco. Com fortunas imensas. Esses caras, a dimensão do que eles faziam, o dinheiro que eles tinham, e eles vão chegar uma hora, alguns já não estão mais aguentando. Ó, o presidente da Andrade Gutierrez já entregou, já está na delação. Que não vai ter como o cara dizer, eu não recebi, se o cara que pagou chegar lá e dizer, eu dei o dinheiro, foi em tal, assim, assim, o doleiro já disse que deu. Como é que, o cara pode negar o que ele quiser, a cana está esperando por ele. Só um detalhe, o Zé Dirceu é que deveria, na minha opinião, ainda estar preso e numa área de segurança máxima. Esse cara não podia estar solto. Ele roubou bilhões. Tá comprovado isso, gente. E o cara tá solto. E é um articulador muito importante. Claro, esse cara não pode estar solto. Esse cara não podia estar solto. É um jargão até de advocacia criminalista, quem faz a área criminalista. O passarinho só canta quando ele tá preso na gaiola. Então esse que foi ontem na CPI e fez aquela bravata toda, não falou nada, é porque ele tá solto. A hora que ele ficar preso. Que não, nem aconteceu. Ele tá preso, Duque tá preso, Foi preso já? Então daqui a umas 2-3 semanas, quando ele ficar como R acaba de forte, como R acaba de dizer, ele vai ver que a coisa vai pegar e aí ele vai entrar na delação premiada e vai levar todo mundo. Perfeito. Desculpe te cortar até, doutor André, que a gente precisa realmente ir pro nosso break agora. Muitos elogios ao programa aqui no WhatsApp, as pessoas comentando o áudio que a gente reproduziu da senadora, elogios a ela também, mas destaco aqui um ouvinte que mandou que falou, olha, a fala da senadora foi ética e coerente. Nada demais, mas no cenário atual é demais. Não, né? Ninguém falou nada até agora. Não, mas veja. Ela foi a única voz que eu ouvi falar publicamente. Não é nada de surpreendente. O que ela fala é uma questão coerente e ética. Mas no nosso cenário atual, nessa falência dos nossos políticos, se torna realmente um discurso shakespeariano. Pois é, incrível. Né? Veja bem, algo que deveria ser um hábito, né? Normal. Entre os nossos representantes lá, vira algo diferenciado, único, né? Porque você é a única que nos representou até agora, falou a voz do povo, né? Verdade. E Flávio Santana, um ouvinte mandou aqui, ó. Não vai sortear mais nada? Não vai ter Titãs? Não é feira? Não vai ter Dendê? Não, gente, isso aqui chega, é um programa de rádio, não é Bolsa Família, né? Daqui a pouco o Rebu está de volta. Almoço é no Dendê. Mas quando der vontade também de comer uma coisa gostosa, diferente. Ah, cara, o Habib está sensacional, mas eu quero muito participar desses combos, cara, porque confesso pra você que eu acho genial, aquele double cheddar que tá nesse negócio, é muito gostoso, cara, é um hambúrguer diferenciado, meio que artesanal, o negócio é bom mesmo, cara. E lembrando que toda promoção em dobro, como que é? Segunda, terça e quarta, esfirra em dobro, cara. Eles podiam mandar uns lanchinhos aqui pro Rebu, né? Então, o negócio eu tenho mandado de manhã, que eu dou muito preju quando vem no meu horário. Não, mas eu tô suspeitando que outro dia eu vi uma caixa, depois do Rebu, uma caixa vazia aqui na recepção. Eu acho que não tá chegando aqui. Não tá chegando, pode ser. Tá ficando ali. E a Fernanda tá mais fortinha. Tá, pode meio, ser que é, seja isso. Pode ser, tem esse segmento eu aí. Acho também. Mas é sensacional e é bom lembrar agora, Flávio Santana, que o Habib's tem área de entrega em Santos. Antes não tinha, agora entrega em Santos em... todos. E agora tem as maquininhas de débito pra você. Fica, né, mais fácil. Roubou um cartão aí, você pode chamar. Pega o seu cartão corporativo e faça seu pedido que agora passa. E tem o Beirute que também é sensacional. Ah, eu vou parar de falar. Chega. Se eu me dar uma forma, eu não consigo nem concluir o programa. R. Fortes, presta atenção nessa daqui. Justiça manda Fernando Haddad, aquele que é o melhor prefeito que São Paulo já teve. Ele tá impressionante. Justiça manda Fernando Haddad parar ciclovias por falta de projeto e planejamento. Quer dizer, se for parar as obras a partir de agora por falta de projeto e planejamento, não vai mais ter obra no Brasil. Não tem, vai mais ser nada, só no Haddad. Não, foi o Ministério Público. Exatamente, isso mesmo. Ministério Público. Ministério Público pediu e o juiz... A promotora. Acatou. Isso. Decisão livre a obra da Paulista, mas atinge mais de 190 quilômetros prometidos até 2016. Para o juiz, município precisa saber impactos para mitigar efeitos e ter um projeto consciente. É, não vai ter. Sabe o que ela quer dizer com projeto consciente? É aquilo que eu me bato. Eu sei que vocês não gostam, eu não gosto de bicicleta. Eu acho que o cara que tá pensando... É que o joelho não deixa, né? Sim. Se deixar só andar de bicicleta. O cara tá achando que bicicleta é o futuro, que automóvel não vai dar certo. São uns asnos, eu vivo dizendo isso. E ela disse exatamente o seguinte, que estão prejudicando, as ciclovias estão prejudicando a população que também tem o direito de circular nos automóveis, no trânsito, etc. Não existe um estudo que mostra que eles não são prejudicados. Então, quando você está prejudicando alguém, é porque você está favorecendo outros. E no fundo, tem uma coisa que nem ela fala, mas que eu sempre disse, a bicicleta não paga um centavo de imposto. O automóvel paga um monte e ainda faturam que nem uns loucos em cima dos automóveis, com multas e um monte de impostos. Em Santos, bom dinheiro vai para o ônibus. Empréstimos. Pois é, impostos. A bicicleta tem? Sim, na fábrica dá. Pouquíssimos. Vê quantos impostos dão nos automóveis. Verdade. Não, e você ainda é atropelado por uma bicicleta, jamais você vai descobrir quem foi o infrator, né? Verdade, não tem. Nunca, jamais. Olha só, antes de terminar o rebote, foi muito assunto, né? Muita coisa que a gente teve que abordar, quase não deu tempo. Se parar de falar de comida, vai sobrar tempo. É, mas esse que é o problema, né? É que dá fome, é, Refortes. Olha essa daqui, reviravolta na tramitação do projeto de lei que poderia dar maior transparência nos gastos com publicidade oficial do poder público, prefeitura e câmara, em Santos. O autor da proposta, o vereador Evaldo Stanislau, afirmou ontem que vai rever a matéria e deve retirá-la da pauta. Isso causou muita surpresa, porque o que acontece? Isso é uma adaptação que ele queria fazer numa lei de 1992, que já vigora o quê? Nos jornais já sai, você sabe quanto que a prefeitura gastou pagou naquela publicidade. E ele queria estender isso pra rádio, pra televisão e tal. E, curiosamente, ninguém sabe, ainda não veio à tona, até procurei hoje à tarde pra ver se ele tinha dado algum pronunciamento. Ele recuou dessa situação. Ele não quer mais, ele foi questionado a reportagem do Diário do Litoral, tá? Ontem ele foi procurado e ele respondeu, né, que ele, estou confuso, preciso rever esse projeto com a minha equipe. Do jeito que está, não pode ser votado. E ele foi ainda questionado pela reportagem se estava recebendo pressão de algum grupo empresarial. E ele respondeu, não é isso, imagina, eu lido com vida e morte todos os dias, referindo-se à sua profissão de médico. Sou diferente, não tem nada disso. Mas é muito estranho esse recuo, ninguém entendeu nada, até porque tinha boa aceitação já na Assembleia para que isso fosse votado, fosse aprovado. Vamos aguardar, mas ninguém que sabe. Na segunda-feira, no Jornal da Manhã, pode ser que ele de repente traga. Ele justifica. Porque eu também estranhei, porque o apesar do vereador Evaldo Stanislau ser do PT, ele é uma pessoa que não tem esse procedimento, não costuma ter esse procedimento. Ele é sério, ele defende, lógico, está defendendo seu partido. Só está no partido errado, na minha opinião. Mas então provavelmente na segunda-feira ele deva justificar. É estranho se estranhar mesmo, porque eu na época que ele apresentou, eu estava acompanhando mais o trabalho legislativo por causa da Fernanda Vanuzzi, né? Sim. Que a gente acompanhava sempre na Câmara, e eu vi que ele lutou bastante nesse projeto, brigou bastante, porque sabe, sim, que ia ser difícil a aprovação. Mas... vamos acompanhar, até porque em fevereiro ele reclamou daquela situação, ele foi à tribuna por conta da... que saiu de uma publicação do Diário Oficial de Santos, bem mais caro, sobre sobre Santos, né? E ele questionava essa situação, que não saiu com informe de quanto foi gasto e tal. Então é realmente uma decisão que vai na contramão de tudo que ele tem realizado. Vamos aguardar para ver se a gente tem novas informações na próxima semana. Que seja plausível essa justificativa, né? Uhum. Não, sim, e que ele não tenha sido acuado nem nada, né? Convença, né? Porque... Exatamente. Bom, vamos embora, tempo tá estourado. Doutor André Luiz Andrade, muito obrigado pela presença. Doutora Cris Fatala, essa voz fatal, impressionante. Olha. R. Fortes, até segunda-feira, se cuida, fim de semana, não vai pegar friagem. Flávio Santana, vambora, Euclides Gomes, me despeço, vem aí a Voz do Brasil, infelizmente. Amanhã tem Humor de Cinema, a gente se vê lá, Euclides Gomes. Vamos lá levar papel higiênico lá pros caras lá. Vamos, demorou, R. Fortes. Partiu. Ah, não, rapidinho, que hora que vai ser lá na Associação Cultural? Vai começar daqui a pouco. 7 horas da noite. Papel higiênico, estão fazendo homenagem ao governo da Venezuela, gente, hoje, aqui, às 7 horas da noite, da Joaquim Távora. Era bom, viu? Levar papel higiênico lá pro povo. 217 aqui em Santos. Fica a dica.